meia montanhas existe um vale. Nesse vale, uma pequena abertura revela uma sala de reuniões em que os Illuminers se encontram para gravar o IllumiCast. Ebony Spider-Man, e esse é o IllumiCast, o podcast especial de Natal dos Illuminerds. Aê! Aê! Aê! Eba! Tá bom. Enfim, estamos terminando o ano, e dessa vez, como vocês já devem ter visto, a semana toda foi especial do Star Wars, espero eu, que o site esteja tudo certo, enfim, hoje vamos falar mesmo do filme Star Wars, que lança hoje, ou já vai lançar esses dias. Comigo aqui está o Harvey, o advogado. Ebony, I am your father. Meu Deus do céu. Quero saber quem é a mãe. Comigo está o, como vocês já ouviram, o Bilbo. Fibo, gente, é Fibo. E aí, rapaziada? E comigo está também Pretzel. Que a força esteja comigo. Eu acho que ela não tá não, cara. Né? E está aqui a Lady Sip. É, esses não são os droids que vocês procuram. Perfeito, isso sim. Boa referência. A ideia de início era falar sobre a pseudociência em Star Wars, mas enfim, como não tem nenhum especialista aqui, a gente vai tocar na melhor forma dos Illuminerds, né? A gente vai cagar a regra como a gente sempre faz. Mas antes disso, eu quero saber de vocês, rapidamente, pra gente começar, qual é a expectativa do filme de vocês, Harvey? O diretor é o J.J. Abrams. Desde quando ele fez o Star Trek 1, muita gente falou, inclusive, chegaram a comparar, chegaram a imaginar ele fazendo Star Wars, porque o clima, inclusive, até do novo Star Trek, lembrava um pouco Star Wars. E o cara é muito criativo, é um nerd fazendo um filme nerd, né? Inclusive, há duas semanas atrás, né, soltaram um mini-taser do Finn e da correndo, e a cena ela me lembrou uma cena daquelas cenas corriqueiras, aquelas corridas frenéticas do próprio Indiana Jones, sabe aquele clima George Lucas e Spielberg, o cara bebe na fonte disso aí, né, os dois correndo e um discutindo com o outro. Então eu acho que vai ser bem nerd o filme, né, vai ser bem nerd, tudo indica que esperamos que agrade a todos, né. Alguém mais acrescenta? Ah, só tenho, resumindo tudo o que o Raven falou, eu acredito no J.J. Abrams. Exatamente, falou tudo. Pô, eu acredito no J.J. Abrams e acredito na Disney também, cara. Todo mundo fala, a Disney comprou e não sei o quê. Cara, não tem motivo, cara. A Disney sabe o tamanho da parada que é o Star Wars, botou o cara lá, que é o J.J. Abrams, pra fazer, e sabe que vai fazer um bom trabalho. O cara vai ter o maior cuidado, eu acredito até que maior que o George Lucas, pra fazer o filme. Há pouco tempo atrás, não veio o George Lucas falando sobre, fazendo mimimi, isso com relação dor de cotovelo. Né, mal comido, né? É, ele ganhou 4 bilhões de dólares e ainda queria cagar regra no roteiro, não gostaram, ele ficou bravinho, entendeu? Que bom que proibiram ele de fazer isso. Porque a trilogia nova, 1, 2 e 3, pra mim é uma bosta aquilo lá. salva ou a vingança do Sith, a hora do Darth Vader, a luta final. Mas, particularmente, eu sou um nerd rancoroso. Salva quase tudo, mas eu não gostei. Salva isso? Salva aquilo. Coisas pontuais. A luta do Obi-Wan e do Qui-Gon Jinn com o Darth Maul é a única coisa que presta no Ameaça Fantasma pra mim, né? E o ataque do clone é um lixo pra mim. E o Vingança City é a luta final, né? E o surgimento do Darth Vader. Mas ataque dos clones é o desenho que passa na TV. Aquilo o desenho é muito legal. Eu adoro isso. É muito bom. Aquilo ali pra mim é o que tá valendo. Até aquilo ali te deixa maluco, assim, porque aquilo ali te expande muito mais, né? Te faz viver vivenciar uma coisa que tu não tem como vivenciar no filme, né? O que se passa naqueles anos ali. Eu acho muito legal a animação. E expande realmente o universo. Pois aparece muita coisa de planeta, cidade, né, nave, muita coisa legal. Não. E tu vê ali o Kenobi, o próprio Anakin vivendo coisas e tendo estratégia de batalha e lutando, coisas que tu vê muito pouco no filme, né? Personagem novo, cara. Tem personagem novo também que aparece que você quer saber o que aconteceu com aquele cara, porque tá valendo. É. Tem lá aquela que é a discípula do Anakin, ela tá valendo na cronologia. O que aconteceu com ela? Ela não aparece nos filmes, mas alguma coisa vai acontecer. Outra coisa interessante, Prafel, é a história do General Grievous, né? Ele simplesmente, no Vingança do Sith, ele é jogado no filme. Mas quem assistiu o desenho entende toda a lógica daquela. Sim. Né? Ele é jogado na Vingança City. Do nada aparece. E ele é um ótimo personagem. Só teve uma morte um pouquinho babaca, né? Tão poderoso não tem uma proteção mínima no peito. E eu acho que não deram tanto valor no Conde Dooku também. Dooku também. Podiam ter dado mais. Respeitar mais esse vilão aí, o Conde Dooku, acho também. É que esse nome aí desvaloriza ele. Mas... É, o Conde Dooku. O Ebony tá com aquele ponto de interrogação na cabeça. Conde Dooku? Boa. É, mas Deus, é o nome explicar. Dele, nome dele. Nessa eu topei o Mananau, Ebony. Está hora, hein? Deus queira, a Pink que não me ouça. Aqui. Deixa eu só explicar. Eu, apesar de gostar muito da... Eu pouco sei de... Estou aqui obrigado, porque estão pagando meu salário, e eu falei assim, então vamos falar... E aí, os especialistas são esses daí, né? São o Red, o Harvey, o Fibo, que ficou enchendo o saco. Vamos falar. Deixa eu falar, tio. Me chama. Isso, me chama. Sou eu. Enfim, né? E aí a gente faz... E aí quando você me fala desse nome do Conde Dooku, caramba. Mas trocaram o nome dele, Lorde. É, Dokkan, eu acho. Não é isso daí, não. Isso é que nem o Nui acha o Narako, que vira Naraki. Tudo com o cu acaba virando outra coisa por aqui. Não, deve ter o filho da mãe na LucasArts. E o nome do planeta desse novo filme? Jakku? Jakku. Tem até a piada do Pica-Pau, né? Piada fica falando, não tô sabendo isso aí. Vudu é pra Jakku. Isso, o editor vai colocar na edição isso daí. Não vou. Vem cá, qual é a do... E aí, acabou que a gente vai falar do filme, né? Enfim, que se exploda. Quem que é Darth Vader, né? Você vai perguntar. Quem que é esse cara? Mas qual é dessa lógica aí do cara negro que ninguém tá gostando? Isso aí é preconceito norte-americano, isso aí, né? Não sei, colega, nem dá de entender isso. É o fim, né? Justamente o fim. É que quando eles anunciaram que ele ia ser um dos protagonistas, né? Um retardado, que eu acho que não era nem pra ter dado crédito pra ele no Twitter, parece, se não me engano, começou a falar que era pra fazer uma espécie de um boicote. Que os protagonistas iam ser uma mulher e um negro. Um cabaço. É, né? E não, e o problema é que teve mídia que deu espaço pra esse cara, né? Esse cara era pra ter sido esquecido no Twitter. Senta lá, Cláudia, era pra ter feito isso aí, né? É que isso o pessoal ainda não sabe fazer, que é isolar esse tipo. Exatamente. Ficam falando, mas o problema tentando não é... combater, e aí quando combate, dá espaço que não tem que dar. G1, Folha, Estadão, falaram tudo sobre esse cabação aí. Mas tem um problema também, né? Deve ter muita gente que não assume, mas também deve concordar. É. Não, é de alguma forma, quando você põe essa matéria, de alguma forma, você já tá, né, dizendo que você tá dando voz. Acaba que, de alguma forma, você concorda com isso. Então, assim, né? Se algum retardado falou e você disse, ah, é, beleza, né? Pô, foi um retardado que falou... Cara, você tá sendo conivente. É. E tem gente ainda que não gostou, que há uma teoria que o Finn seria um Jedi, né? Porque ele tá manobrando uma sabre, né? Mas ele não é Jedi, não. É, exatamente. Tem um site famoso, Nerd, aí, que os caras batem de frente. Pra mim, eu vejo quando eles batem de frente, falando que ele não é Jedi, que dá uma impressão que eles não querem ver ele como Jedi. Não é por questão. Tu deve estar sugerindo um pseudo preconceito desse site. Exatamente. Mas não é. Se você reparar bem nos trailers, você consegue notar que ele não é o Jedi. O que os trailers estão querendo fazer enganar a massa, tipo, ele é o Jedi e ignore a garota. Quando a gente for ver o filme daqui a pouco, vocês vão ver que ela vai ser a Jedi e ele só vai ser. Só foi uma luzinha do trailer, ele não... E falaram que o J.J. Abrams é especialista nisso, ele gosta, ele confunde tudo, né? Porque ele é contra spoiler. Eu vi uma entrevista, ele falou que ele odeia spoiler, por isso que ele faz essa sacanagem aí pra confundir o pessoal não ter noção do que tá acontecendo. Eu espero que a Disney aprenda com os trailers de Star Wars, né? Porque o último trailer dos Vingadores 2 contou o filme inteiro. Isso, tipo, eu concordo. Eu já tinha assistido o filme todo em trailer e só tava querendo ver algumas cenas novas. É, eu fiz um voto pra não assistir nenhum trailer dos filmes que eu quero ver. Tipo, o filme do Tarantino, o próximo, eu só vi o pôster. Os oito rejeitados, né? É, oito os odiados. Na realidade, tudo que vocês estão falando desse filme novo, alguma coisa vaza pra mim, porque eu leio manchete e tal. Mas eu tô tentando, assim, chegar o mais crua possível, assim, pra curtir tudo, sabe? Naquele clima aí. E vou custar a curtir, acho, porque eu não quero também assistir no cinema com um bando de gente. Crianças de 12 anos de idade, isso. Fanático de Vingadores, é isso, né? É, gente zoando que não curte de verdade. Eu quero emergir no filme, assim, sabe? Tipo, escuro do cinema é legal pra isso. Tu cai ali, aquilo, tu enxerga aquela tela gigante, o som vem por tudo que é lado, tu entra no filme. Agora, se tu vai no lugar onde tá todo mundo azarando, todo mundo. E aqueles que viram os trailers e tudo, conto pros outros durante o filme, já passei por isso, eu fico deputado. Então eu acho assim que eu vou ter que aguentar um pouco, vou sofrer um pouco, mas eu vou tentar chegar o mais cruazinho, o mais pura possível pra ver o filme, assim, pra poder curtir tudo, assim, entrar no clima mesmo. Mas tu vai, na pré-estreia ou vai esperar mesmo? Não, vou esperar. Tá aqui já tá assim, se tá desconecta tudo. Se desconecta de tudo, é, né? Vai ser chover. Difícil. Mas não, dá de fazer isso aí, porque a gente que vive no meio, conversando com o pessoal e tal. Tu chega a te treinar no anti-spoiler, né? Tu tem que te treinar no anti-spoiler. Até, inclusive, no site da Amazon... No site da Amazon, não sabemos se é a armação do J.J. Abrams ou não. O bonequinho do Finn, eles colocaram entre parênteses: The Shield of Lando Carissa, né? É spoiler, ninguém sabe se é verdade ou é a armação da Disney. Deve ser um tremendo. Uma jogada de marketing só para os caras antigos comprarem um bonequinho mesmo. Porque a ideia, não sei se vocês viram, que uma grande tradição nos filmes de Star Wars é que todos os personagens têm sobrenome, com raras exceções, né? Todos têm sobrenome. Até agora não apareceu o sobrenome de ninguém ainda, do Finn, do Ren, né, ou daquele do piloto de X-Wing, X-Wing, que eu não lembro o nome agora, né, e até do próprio, o cara do que é o vilão. O vilão, ele tem sobrenome. Kylo Ren, né, mas é o nome da ordem, né, na verdade, ele segue a ordem dos Cavaleiros de Ren, por isso que ele chama Kylo Ren, né. Então, até agora, sobrenome dos novos personagens não apareceu nada. Então, há esses boatos aí, né? Que bom, né? Que bom que tem um mistério. Tem a especulação, né? Agora, fico pensando, será que não tem o sobrenome porque os tempos se passaram e as coisas mudaram, né? As coisas estão perdidas, vão, né? ter que ser buscadas. Não, mas tem que ligar os outros filmes, né? Então vai ter alguma... Não vai ser só aquele... Não vai ser sim, só mas um... eu digo que talvez a gente descubra junto com os personagens isso. Eles vão descobrir as origens deles junto com a gente, quem sabe? Tanto que tem bom, né? A cena do trailer lá que o Han Solo fala, né? Aquilo tudo era verdade. Pra eles, o que aconteceu nos três o episódio 4, 5, 6, dá a entender que pra eles era um mito aquilo lá, né? Era a história de era a lenda que ele da fala aquilo, tudo aconteceu. A força, né? Toda aquela história. E é justamente isso que eu achei legal desse trailer, porque ele passa aquela sensação que é dessa nova geração, hein? Esse povo, essas molecadas. Você entra no Facebook, é só menininha usando camiseta do Darth Vader, não sei o que da R2, não sei o que do C3PO. Mas tu sabe, esse povo não viu o filme e não sabe nada. Exatamente. Tem uma geração nova aí, que não é a nossa, que os caras... É, eu falo isso das minhas sobrinhas. Eu vou tentar fazê-las assistir o 4, 5, 6 antes do filme. Eles, pra eles, o Darth Vader é só o cara de preto. Então, essa ideia que o Han Solo fala, ó, isso tudo existiu, né? Isso aí é dá a impressão que ele tá contando pra essa nova geração, olha, ele tá falando pra nova geração. Exatamente, o Luke Skywalker... Tá tentando fazer com que eles acreditem. Exatamente. Luke Skywalker falando de tal, o Ben Kenobi aconteceu isso, a Estrela da Morte, o Yoda... É muito legal a ideia, cara. Posso fazer uma pergunta pra todo mundo e já trazer o tema pros trilhos? Alguém sabe como é a passagem de tempo de Star Wars? É 30 anos, né, desse último filme aí. É, mas 30 anos em função de quê? Porque 30 anos pra gente é função do nosso Sol. Eles vivem em diversos planetas. É isso. Qual é o ponto de referência? Exatamente. Qual é o Sol? Já passou pro outro podcast que ia ser da pseudociência. Não, a gente vai entrar na verdade. Deixa eu só fazer uma observação. A gente vai, de fato, falar sobre... A ideia é falar de como o Star Wars acontece, né? Ou na nossa visão. É bonito. Agora, é lógico que a gente está fazendo aqui, na lógica de Tarantino, entendeu? A gente primeiro faz o final e depois fala o início. Tá bom, tá bom. Agora, como. Só pra fazer a última pergunta mesmo, pra gente ir pra parte primeira ou segunda, eu só quero saber de vocês uma coisa. Como é que vocês estão vendo os velhos atores voltando a fazer, né? Aqueles velhos personagens? Eu acho muito bom, cara. Sabe por quê? Porque vai fazer o link com a nova, que eu acredito que eles não vão continuar. E como vai ter história pra caramba pra ser contada ainda, tipo, esse aqui é como se fosse uma passagem de bastão pra vocês. De sabre. Vão, sigam o caminho e eles vão saindo de cena. Isso é muito bom. E até pra quem já assistiu os filmes anteriores, tem aquela coisa de você de entrar no filme sem saber o que tá acontecendo. Tipo, tem esses caras novos aí, essa molecada nova, eu não sei quem é ninguém. Não sei o que aconteceu com o Han Solo, o que aconteceu com o Luke, a Leia e os filhos deles, que eu li, né, no livro lá. O que aconteceu? O que tem a ver? Ele tá ali, o cara vai falar pra aquele pessoa que tá assistindo o filme desde muito tempo atrás. Olha só, agora aconteceu isso, o filme vai seguir nessa direção. Agora com essa molecada e vamos seguir, vamos embora. Sem falar o carisma que eles trazem aquilo ali e faz a tua conexão emocional com aqueles três primeiros filmes que são aqueles que tocam a gente. Aquela primeira história que é épica pra ti. É quando soltaram aquele trailer que aparece pela primeira vez, o Han Solo e o Chewie, o Han Solo fala, Chewie, estamos em casa, né? Fala isso. Nossa, aquilo lá vibra. É aquela ideia, né? A gente voltou, né? É isso pra... É exatamente. Essa conexão aí que vai tocar, pelo menos, a gente. É. Essa gurizada nova, talvez não, mas a gente vai ser Não vai entender muito. Vai ser a hora que o coração vai dar aquela falhadinha, né, na batida. Nossa, nem fala. Eu espero. Vai arrepiar o braço, né? Vai arrepiar tudo. Eu espero que com os atores antigos o filme possa fazer uma boa transição entre o que foi Star Wars e o que vai ser Star Wars. Que agora vai ser uma nova. Um novo universo, né? Digamos. Vai ser as mesmas coisas de antes, só que com essa roupagem nova do cinema de hoje, com mais coisa em 3D, porque na época dos três originais era tudo feito em maquete, né? Então eu espero que essa transição dos dois junto com os atores seja legal. E algo que vocês não falaram ainda, a gente deve falar daqui a pouco, é sobre os droids. Eu acho que eu sou muito tipo fã do R2-D2, mas eu olho pra esse BB-8 aí, eu fico, cara, ele parece ser engraçadinho, mas no coração tá o R2-D2. Eu também tô com essa mesma dificuldade, né? R2-D2 eu achei que ia ser o eterno, né? Dá a impressão que alguém tá querendo assumir o lugar dele. Ele, né? De como o queridinho, né? O droid queridinho. Mas né? Se vocês pensarem bem, assim, como ele se tornou uma figura tão humana que chega a ser natural ele ficar junto com aqueles que vão sair de cena depois. Ah, não fala isso não. Porque ele tem uma história totalmente de... Ele é um personagem totalmente importante, entendeu? Seria legal ele ser destruído, né? Eu acho que muita gente vai chorar por um robô morrendo. É. Inclusive, pra vocês terem uma ideia dessa transição que eu acho que tá acontecendo, aquele é o BB-8 que fala, né? Ele, num dos trailers, dá pra perceber que ele tá dentro do X-Wing, fazendo justamente aquele papel é do droid protocolar, daquele um dos mocinhos. É, o que era pra gente ser acostumado a ver o R2-D2, é ele que tá atrás. Eu vi isso no trailer e falei, puta merda, pro visto o R2-D2 vai cada vez mais se afastar, né? Mas isso é uma parada natural, né? Vai mudar tudo. Aquele tá naquele filme anterior. Estão criando, tentando botar esse outro, que eu acho que ele é até bem carismático. Eu não sei. Pelo menos o que mostrou ali. É bem legal a parada dele. Eu digo que... E é do que é o novo. Eu digo que a gente até mostra. Pode ter a resistência, porque a gente tem o amor pelo que o antigo já foi incrível, né? Mas acontece que esse novo aí pode, dependendo da força da história e tudo, a gente pode ser conquistado novamente, entendeu? A gente pode arranjar lugar pra mais um no coração. É difícil. Vem cá, vocês não têm. Eu não sei se vocês tiveram essa. Assim, eu sei que eu não sou um grande expert de Star Wars. A gente percebeu isso. Todas as minhas experiências com. Duro de matar! Tá bom. Caguei. Respeito. Foram lixo. Né? Então, assim, por que dessa vez vocês acham que vai dar certo? Eu não acho que tem que dar certo. Eu até acredito que o Star Wars vão reformular tudo, vão mudar todo o elenco, tudo. Isso, eu aceito isso. Eu só espero que seja algo memorável, que eles possam tirar esses personagens antigos, como tirar o R2-D2. Alguma coisa acontece muito grave com ele, sei lá. Já falei, ele morreu, um robô morrer. Mas que seja algo que os fãs antigos possam gostar. E os novos também. A gente acaba gostando dos próximos que vão vir. Eu só acho que eles podem renovar tudo, mas que os antigos sejam lembrados, né? Eu acho que isso. É um respeito, né? É, um respeito. É também a parada, que o exemplo que o Ebony falou. É também um exemplo de passagem de bastões, né? Duro de Matar não foi lá grande coisa pra fazer, né? Se fosse um bom filme, talvez funcionasse. Aí ia contar que o Star Wars seja um bom filme pra passagem de sabre flua perfeitamente. É isso que eu tô falando. Aí teve esse, teve o lá do Exterminador, né? Enfim, o Exterminador, não, por favor, né? Teve o outro do Indiana, que também... Tentou. Nem aquilo nem aconteceu. Eu não sei, eu acho que exatamente por ser tão grande é difícil. Eu acho que a gente tem que pensar desse jeito, assim, esperar sempre o melhor. Eu espero o melhor, mas... Até a gente ver como as coisas vão ganhar, eu não sou tão otimista quanto vocês, assim. Mas eu tô com o coração aberto esperando, né? Porque é como vocês falaram, né? Star Wars é uma questão da gente, a gente gostar tanto daquilo ali que tu torce pra tudo dar certo de qualquer maneira. Tu não quer aceitar que nada possa não sair exatamente como a gente quer. Mas acho que várias coisas estão deixando o pessoal mais otimista, né, como diretor e cenas e o plot e tudo, mas eu acho que mais o coração de fã aí que tá falando alto, né, porque a gente ainda não viu nada, né. Inclusive, ano que vem tem outro Star Wars, né, tem o Star Wars é o The Rogue Squadron, né, que vai contar a história do roubo dos planos da Estrela da Morte, aquele que tá na mão da Leia, né. Se não me engano, já tá sendo filmado, inclusive. Eu pergunto pra vocês, como é que vocês se sentiram quando o 1, 2 e 3, quando foi anunciado que ia ter o Star Wars 1, 2 e 3, que a história ia voltar atrás, vocês sentiram o que ia ser, como? Vocês tiveram qual impressão? Eu não tive impressão nenhuma, porque eu assisti todas as duas trilogias depois disso tudo. Então, eu assisti no cinema essa nova aí. Você quer que eu diga a minha opinião? Caguei. Eu não me lembro direito do primeiro filme, mas o segundo, aliás, da primeira trilogia, dos primeiros feitos, né, 4, 5, 6, eu assisti o 5, 6 e depois assisti os outros. Eu lembro o ano que eu assisti Star Wars e Senhor dos Anéis, foi 2007. E o mais curioso é em relação a Star Wars, acho que eu já falei isso pra poucas pessoas. Eu comecei a assistir o primeiro episódio, o episódio 4, no dia do Orgulho Nerd. E eu não sabia disso. Aí depois eu fui pesquisar, eu tava na internet, alguma coisa assim. Aí eu, caraca, assisti Star Wars no dia que eu deveria assistir Star Wars, sem saber que eu deveria assistir Star Wars. É a força, viu? Tipo, é muito, muito, muito sinistro isso. É a força. Ufa. Ainda bem que foi no Orgulho Nerd, né? Eu assisti o 4, 5, 6 remasterizado no cinema, quando teve aquela remasterização. Acho que foi em 95, 96, 97. Eu assisti no cinema. Eu como via sou mais velha, assisti. Eu tinha 8 anos. Só assisti os dois últimos. Já a versão antigona eu não assistia. A versão antigona, essa que a Cif falou, só assistia na TV mesmo, né? Quando já era moleque, né? Mas a remasterizada eu tive a honra. A remasterizada é aquela que eles trocaram, colocaram o Jabba, né? Fizeram aqueles retoques, né, na trilogia clássica. Acho que foi em 94 a 97, se não me engano. Eu assisti essa. Pô, só assisti os episódios 2 e 3 no cinema, coisa ruim. Eu assisti o 1, 2 e 3 no cinema também, né? O 1 assisti em outra cidade, que o cinema aqui era uma bosta, foi em outra cidade. No início e foi a decepção legal, foi tremendo, Rai? Então, cara, na época a gente ainda tava digerindo, né, aquela coisa, né, Star Wars voltou, mas se lembrar do moleque Jar Jar Binks, né, lembrar essas coisas hoje em dia, você fala, puta merda, né. Não, é que tudo que tu analisa muito frio, assim, e tal, né, se tu for, né, ele é mais pesado, mas, claro, a gente olha hoje, tem coisas que tu acha difícil de engolir e tudo, mas eu ainda continuo gostando daquele ar todo que... Eu vivi muito isso. Eu posso não ter, né, ter tido as minhas reticências em relação a muita coisa, mas aquela coisa, assim, aquele ar de filme gigantesco, assim, de outro universo, sei lá. Aquele clima que, pra mim, a sci-fi tem muito, assim, de tu ultrapassar as tuas fronteiras todas ali, esperar aquele mundo todo de volta, né? Eu curti isso aí. Sem ter certas coisas que tu acha, já mim, isso tudo que todo mundo odeia e tal, E eu me lembro, assim, de quando eu assisti a primeira vez, eu não percebi ele tanto. Depois de todo mundo fala tanto, tu começa a prestar atenção e tu realmente te desgosta várias coisas. Mesmo você te pergunta assim, por que isso, né? Por quê? É muita gente que se pergunta isso até hoje. Por quê, né? O que deu na cabeça desse cara? Por quê? Eu fiz recentemente a famosa maratona do primeiro ao 6, né? Eu fiz também. Eu assisti o Ameaça Fantasma, cara, os efeitos especiais é uma bosta, cara. Aquela coisa da tela azul, você vê nitidamente que os atores estão olhando para outro lugar, cara. Pelo menos no Ameaça Fantasma, você vê o Obi-Wan conversando com o Jar Jar Binks, ele não tá olhando pro Jar Jar Binks. Você percebe nitidamente que é uma tela azul atrás. Já no ataque dos clones, você percebe uma certa melhora já. Mas o Ameaça Fantasma, acho que até os efeitos especiais tá uma bosta, cara. Tem uma parte do começo do filme que eles correm de uns droids, aqueles que tem um campo de força em volta. É uma parte muito tosca eles correndo, parece que o vídeo tá sendo acelerado. É estranho. Eu não sei se eles queriam alegar que tá usando o poder da força, né? Super velocidade. Mas se eles usam velocidade. Eu não entendo, enfim, não vou criticar, não. Vamos lá, vamos voltar. Eu sei que você tá se sentindo excluído, cara, mas. Não, é isso não, querido. Que a gente já terminou essa parte. A gente vai pra pauta. Lembra da pauta que a gente tinha? É Star Wars, cara. Não tem como, tem muito assunto. Eu até acho que a gente nem tá descambando tanto. Achei que a gente ia descambar direto. A ideia agora é falar sobre como acontece o universo Star Wars, entendeu? Então, eu queria ouvir, na opinião de vocês, em primeiro lugar, com relação à tecnologia, como vocês encararam... Bradson, começa você a falar da tecnologia em Star Wars e como isso te impactou. Cara, uma coisa que eu gosto muito de ver Star Wars é como a visão futurista, ela é suja e desgastada. Isso é uma parada muito legal. Porque normalmente a gente vê, vou ver um filme que é futurista. Ou um filme que vai falar sobre o futuro. É tudo limpo, tudo estéreo, nada nas preto estrelas, e branco. Né? É, Star Trek. Tudo lá na moral. Lá. Não, Star Wars é sujo. A tecnologia que ela tá usando, a nave que ele tá usando de última geração, ela é toda capenga. É um calhambeque. Sacou? O cara usa lá aquela navezinha. Millennium Falcon? Millennium Falcon, ela é uma nave que tá caindo aos pedaços, mas ela é super moderna. Isso é a parada mais legal pra mim que tem no Star Wars. É como eles demonstram que o passar do tempo chegou ali. Não é aquela coisa estéreo. Eu acho que essa parada é pra mim, que eu trabalho com... Gosto de conferir essa coisa de imagem, como o cara trabalha pra dar. Pra mim é a parada mais legal. Não tratar a coisa como fosse uma tecnologia estéreo. É, no sentido de limpo, nunca foi usado. Então você tá me dizendo que nesse universo funciona por conta da... É porque é realista. Você não sai, é comum você ver aquela coisa que tá desgastada. Você vê o carro com ferrugem, você vê o carro amassado, você olha essas coisas, bota, tá desgastado, tá sujo. É realista a coisa. Até que no sentido visual. Agora, a coisa da tecnologia, pô. dá pra fazer qualquer coisa no universo de Star Wars. Qualquer coisa. Tudinho. Tudinho. Fibo, o senhor. Eu acho que o sabre de luz, né, é o objeto que mais chama a atenção de todo nerd quando assiste Star Wars. Eu acho que a gente meio que... a gente aceita, né? A gente vê tudo aquilo dali, nave voando, um planeta gigante que destrói outro planeta e vai andando pelo universo. E eu acho que ele deve ter hiperpropulsão também, né? Ele deve ter algum buraco de minhoca para poder chegar em outro planeta para destruir. Mas eu acho que a tecnologia dentro de Star Wars, ela é aceitável porque eles, como o Crasso falou, eles conseguem construir de uma forma que já é uma coisa velha. Então a gente já tá vendo uma tecnologia, entre aspas, velha, então a gente já aceita ela. Não é algo tipo, olha aqui, isso daqui é novidade, sabre de luz, apareceu agora, não. Já é algo que já existe, todo mundo conhece e aceite. A gente é mais um que tá aceitando tudo isso. Eu acho que eu consegui acreditar mais na tecnologia, porque, como só reforçando o que o Próximo falou, já é algo que já é sucateado, já é velho. Então a gente meio que, a gente já tá vendo, é igual o Senhor dos Anéis, a gente já tá vendo uma história que já se passa dentro de um universo muito antigo. O que eu quero saber, na verdade, é como isso funciona, como essa tecnologia vai funcionar para você. E assim, até mesmo como real, né? Não necessariamente... E lógico, não falando somente do filme 7, né? Falando de Star Wars de uma maneira geral. Tá, eu acho que é interessante como toda obra de ficção é um pouquinho como posso dizer? Uma premonição. Tipo, a ficção ela pode ser um pouquinho de premonição também, porque é aquele holograma que a gente vê é muito, muito, muito visto na série de Star Wars. Aquele holograma igual da Leia no R2-D2. Aquilo dali, de alguma forma, futuramente, a gente pode ter algo parecido. Eu já vi show de cantora de anime japonês toda em computação gráfica e a galera vai lá assistir um holograma. Então, eu já tô conseguindo aceitar muitas coisas que eu vi em Star Wars. O próprio sabre, cara, assim, eu não entendo muito Star Wars. Então, assim, o Predator começou com a tecnologia com relação às naves, era blá blá blá, beleza, caguei pra eles, mas assim, o sabre... O sabre é algo assim que sempre me chamou a atenção. Chamou atenção, sabe? É, porque assim... Danada. Putz, dei mole, o editor vai acabar comigo. Vamos ver a parte que eu mais gosto outra vez, tá? O sabre é algo assim que sempre me chamou a atenção. Eu vou ficar quieto. Assim, ele sempre foi ligado à filosofia dos samurais. Tem uma pegada com a filosofia dos samurais. Então, tenho vontade de me aprofundar, mas ainda não tive tempo, enfim, com a questão do Star Wars. Mas, assim, cara, é um sabre de luz que vai até uma certa altura e para. Trabalhar com essa coisa de luz que se torna... torna real, cara, se torna condensada, entendeu? Concreto, né? Como isso? Isso não incomoda vocês? Não, pode ser... Tentando justificar a pseudociência, pode ser um plasma, que o sabre é como se fosse um raio, né? Um plasma contínuo e algum campo magnético no interior desse sabre, tipo, uma linha, assim. Aí quando você bate um sabre com o outro, um campo magnético vai repelir o outro. É algo que eu posso tentar explicar, mas eu aceito. Não, mas o que acontece? Eu imaginava, como é dito que o sabre de luz é a arma do Jedi, e ele constrói, então é muito vinculado a ele, o que eu imaginava? Ah, o cara que faz um estudo, é luz, hein, vai ser infinito, vai explodir na mão do cara. Como a arma do Jedi tem a força agindo ali. Então o Jedi estaria usando a força... Pra domar a luz e tornar aquela luz algo sólido. Por isso que eu imaginava, só um Jedi pode usar, porque ele precisa da força pra gerar aquilo tudo. Então, um cara que vai juntar todas as paradas, vai juntar o laser, não vai conseguir fazer. Não vai poder funcionar na mão de outra pessoa, porque ele não tem a força pra dominar aquela luz. O que alimenta a lâmina de energia é um cristal que eles colocam dentro do sabre, né? E a construção do sabre faz parte de um teste de um padawan. Inclusive, o padawan tem que passar por essa fase aí de construir seu próprio sabre, né? Você sabe, Ravi? O quê? A construção? Então, tem na internet até alguns gráficos de construção do sabre de luz. É um cristalzinho. Eles ensinam no YouTube? Ensinam no YouTube. Dá pra imprimir? Dá pra imprimir na impressora 3D? dá pra pegar aquelas lâmpadas lá de neon. Neon, aí põe lá e... Parece um carro. sempre no carro. Eu sabia que tinha um cristal dentro. Era, que era um tinha, cristal. Né? E cada cor do cristal é a cor que representa o feixe de luz também. Tem todo esse negócio também. É o que alimenta. Então, já que você começou a falar, Harvey, manda ver. Eu acho o seguinte, cara. Star Wars é um faroeste fantástico. Espacial. É espacial, né? Tem essa toda essa história de sujeira, que lembra do Velho Oeste? No filme da Nova Esperança em Tatooine, né? Que é a história do deserto, né? Lembra muito Velho Oeste pra mim, né? Aquela sensação do Han Solo lá na cantina, né? Atirou primeiro. A musiquinha da cantina é muito legal. Ah, é incrível. Aquela música é incrível. Gente, um passando a perna no outro. E eles não estão preocupados em tecnologia. Eles não ficam deslumbrados com a tecnologia. Aquilo lá é rotina pra eles, né? Eu sempre fui fã do Han Solo. Era eu, amigo meu. Meu amigo era o Luke Skywalker. Eu era fã do Han Solo. E a Millennium, pra mim, sempre foi algo... tirando a Millennium, a Enterprise. Eu tenho a Enterprise em miniatura, né? Tô procurando uma decente da Millennium pra ter também. Mas eu queria uma que não fosse tão cara de brinquedo, entendeu? Um negocinho mais... rústico, né? Real, né? Assim, real, é um negócio grande maior, que tem uma aqui na garagem, aqui, isso, pelo menos. Né? Você possa entrar. Dá um rolê, né? E tem a questão do hyperdrive também, né? Que foge totalmente da concepção de Star Trek, que é dobra, né? Que eles tentam... A pseudociência da dobra do Star Trek é muito próxima à nossa ideia de velocidade da luz atualmente, que os caras querem dobrar o tempo pra pular. Já no... É mais plausível, né? Exatamente. Já no universo de Star Wars, não. Eles criam uma... Eles entram numa dimensão paralela que joga eles mais rápido. É por isso que a gente vê aquele túnel azul, né? Eles entram numa... Como se fosse uma espécie de uma outra dimensão. Como se fosse a caixa materna de Darkseid. Eu acho que a ideia é mais ou menos essa, né? É totalmente inverso de Star Trek, que tenta se aproximar com as teorias da física atual, né? Que eles dobram... Né, o espaço, né, para fazer o pulo, né, da dobra, né? E, então a pseudociência Star Wars é uma viagem absurda, mas é fantástico aquele negócio, né? Apertar o foda-se, né, e viver aquela mágica, né, aquela coisa toda deles estarem saindo de um asteroide para respirar usando apenas uma máscara de cirurgia, né, com a bombinha, né? Foda-se a gravidade, foda-se a falta de oxigênio, né? É aquele negócio, né? É o cenário. A ciência é um mero cenário, né? E por trás toda aquela briga do mocinho com o bandido e a princesinha, né? Eu acho que a ciência só é usada quando necessária. Exatamente. De resto, vai pela fé. Ou vai pela força. Fé a gente vai falar daqui a pouco, mas deixa eu falar com a DC Caneca da CIP. Eu já enfiou uma caixa aí do lado materno, não sabe lá da onde. Eu não entendi nada também. Mas enfim, né? Vamos lá, CIP. Então, agora no final o Harvey falou mais do que eu me sinto. Eu não sinto tanta tecnologia em Star Wars. Em Star Trek eu sinto mais. Eu sempre quis me teletransportar, aquelas coisas assim. No Star Wars, é bem como o Figo falou também. A primeira coisa que tu presta atenção é o sabre de luz. Tu acha aquilo ali incrível. E aí tu pensa assim, ainda por cima é uma arma antiga. É que é a história do samurai, é a katana, né? Exatamente. A katana do cara, aquela que foi feita pelo... Especialmente daquele jeito, né? Então, assim, pra mim nunca foi prestar atenção nesse tipo de coisa, que não pode ter som no espaço, que a nave não tem aerodinâmica, essas coisas. Nunca pensei nisso, eu vivia magia mesmo. Porque a história, ela é bem maior do que os detalhes, né? A história tu curte muito. O pessoal falou em faroeste, eu sinto isso também. Eu sinto um lado medieval também, sabe? Porque o Pretzel falou, é tudo futuro, mas não tem aquela cara estéreo e limpinha do futuro. É porque, além de tudo, é um futuro apocalíptico. Pra mim, é isso que Star Wars pega um pouquinho de cada coisa que a gente curte e faz um mix que dá muito certo, né? É um então... mix maneiro, porque eles pegam o cara que é camponês, que vai encontrar o mago que vai levar ele num bar para encontrar o cowboy para salvar a princesa. É isso aí, Denise. Pega tudo de... Pega, esse é o brilhantismo do Lucas, né, nessa história. Foi ele ter sabido catar de cada mitologia e cada coisa que a gente... mitologia urbana também que a gente curtia e colocar numa coisa só. Então ali tem o cavaleiro, porque tem a espada antiga. Tem o cowboy, né? Tem vários, e ele conseguiu botar todos numa história só, e não fica uma maçaroca, fica uma história incrível, fica épica. Então, assim, as coisas que são ali erradas ou que não estão certas com a ciência, elas só acrescentam nisso aí. Aquela espada que não tem explicação vai ser aquelas naves que vão ter certos detalhes que, não fecham pra nada. Ou tu fica pensando por que, que aqueles veículos de ataque e tudo tem três pernas, por que, que aquilo é alto daquele jeito, em que aquilo ajuda, cara. Né? Em que aquilo ali ajuda na real? Tu fica pensando, peraí, o que, que isso é bom? Que tipo de ideia foi que esse engenheiro teve aí, esses caras? Se aquilo ali tropeça... Isso aqui, quando cai, vai ser maneiro. Exatamente. Constrói. Só pode ter sido o tombo que o cara imaginou, né? Então, assim, ó, o que tu faz? Tu fica contando as pernas, pensando, pô, não. Tu fica imaginando aquela pata gigantesca, porque tu imagina que aquilo ali é um bicho, parece pré-histórico, assim, Camilo. Um dinossauro, alguma coisa que vai esmagar todo mundo lá embaixo. Tu entra nesse espírito, assim, ó, de grandiosidade, de batalha épica, e ao mesmo tempo volta para aquela história, como diz, né, como todo mundo falou, que tem a princesa, tem o cowboy, tem o cavaleiro, e ainda por cima tem a fera, que é o Timba. Ainda tem a jornada do herói. Caraca, tem que fazer o comercial, né? Lógico, né? Tava jornada... Deixa eu só aprofundar a questão do hiperespaço. Eu achei aqui, ó, na internet. Eu queria só completar o que é. Ah, tá, vai, pode falar. É, ela falou de uma forma que eu consegui ter uma visão aqui, que o Lucas, ele pegou tudo que era mais legal do universo nerd. RPG, dinossauro, faroeste, espaço, essas coisas todas, e colocou tudo numa coisa só, numa história só, que é o Star Wars. Eu acho que depois que ela falou isso tudo, eu comecei a perceber, nossa, deixa eu ver se tem florestas antigas. Tem aquela parte do... que eles estão lá destruindo a Estrela da Morte com aquele bichinho fofinho, pequenininho, que eu não lembro o nome. Os Ewoks. É muito legal, porque tem um mix, né, dessa cultura nerd pop, de todo que é atemporal, né? Todo, sempre a gente vê isso se repetindo. É legal, ela falou de tem um jeito vampiro. Que eu consegui ter uma visão boa. Tem vampiro? Tem imperador. Com certeza, de energia, né? Totalmente. Então, deixa eu só explicar rapidinho a questão do hiperespaço. No Star Wars Wiki, em português, ele fala o seguinte: o hiperespaço, conhecido como espaço negro pelos Yuuzhan Vong, uma raça aí, era o estado alternativo de existência usado por naves para conseguirem viajar mais rápido que a luz. Era um fenômeno não totalmente compreendido pelos cientistas, altamente descrito como um universo paralelo, uma dimensão extra do espaço em modo alternativo da existência física, ou simplesmente um universo visto como se viaja mais rápido que a luz. Ou seja, é a desculpa que os caras fizeram para não parecer Star Trek, né? Negócio é mais... um atalho, né? É um atalho, exatamente. Ou seja, como o Ebony tá sempre me chamando de Seneca, de não sei o que, agora nós vamos usar uma referência Marvete. É aquela parte por onde Noturno passa quando ele dá o Banff, sim. Até ele chegar no segundo Banff. É aquele multiverso. Aí aquelas fumacinhas, né? É aquela outra. Aí só agora sim. Aí só sobra a fumacinha. O cheiro de enxofre. Só o cheiro de enxofre. Agora aí, sim. Enquanto que ele tá passando pelo hiperespaço dele lá e explodindo lá do outro lado. Viu? Muito bom. Muito bom, filho. Agora fez o Ebony feliz. A gente vai entrar na questão da fé daqui a pouco, tá? Não percam, tá? Mas assim, antes disso, como vocês estavam falando do sabre, e assim, né, com o tempo, a coisa do sabre vira, né, tridente, espada pra... O cara, sei lá, né... Tem umas espadas mega... O que apareceu nesse despertar estilosa, da força, né? Justamente com isso, esses cavaleiros de Rain, eles são muito inspirados a aqueles paladinos da Idade Média. Inclusive a armadura do Kylo Ren, aquele elmo, lembra muito aqueles cavaleiros antigos. E o cara decidiu mudar, fez uma espada que tem aquele chamo de... A empunhadura dele tem aquela empunhadura. É. Mas parece um exaustor quando ele... É isso mesmo, Pifo. Explicaram que aquilo lá serve como uma espécie de um exaustor de energia. Isso mesmo. É saiu. Como se você usar a força de uma forma mais bruta e aquilo ali é só para... Interessante. Vocês falaram antes que o sabre de luz é... O Jedi, ele constrói o sabre de luz e ele tá controlando a força para gerar o sabre de luz. Então, eu posso... Eu tô viajando aqui, mas... O vilão, Kylo Ren, ele tem tanto ódio que o sabre de luz dele tem que ter o exaustor, tá ligado? Porque então, ele tá tão sinistro com a força ali, explodindo. Certo, mas o sabre de luz, qualquer um pode usar o sabre de luz, na verdade. Não é só o Jedi, né? Só que tem que saber manusear, senão perde a mão, né? Mas pode qualquer um, tanto, inclusive o Finn... Até Jedi que usa perde a mão. É. Inclusive o Finn no filme, que tá todo mundo falando que não é Jedi, né? Ele usa, ele vai enfrentar um Stormtrooper lá e... Fora o Finn, existe algum outro que eu não lembro, que no filme ou em seriado de animação, que usou realmente? O General Grievous, aquele androide, ele não é Jedi, é um androide, inclusive. É, o Grievous usa vários. Não, ele não é androide, ele é um ciborgue, né? Ele tem corpo dentro dele. Mas ele não é Jedi. Ele é um Sith. Não, eu acho que não. Ele é só um cara que mata Jedi. Eu não vi nada na animação. Não sei se na animação é mais explicado essa origem dele. Que ele mata Jedi e vai colecionando. Isso é o que eu vi exatamente. No filme. Tanto que quem ensinou a usar sabre de luz foi o Conde Dooku. Viu, Ebony? Dooku. É... Mas se você Dooku. Dá, é com você mesmo, entendeu? Aí é contigo. Eu não tenho nada com isso, não. Mas olha só, eu tive a impressão de que existia um chicote de luz. É piração minha? Não, tem outras armas que parecem muito, mas é só energia. É, talvez no universo expandido deva ter alguém usando chicote de luz, né? Eu também vi uma imagem muito antiga, acho que já tem uns 3 meses, que algumas artes conceituais bem do início das primeiras ideias do Lucas. Os Stormtroopers, eles usavam um sabre de luz todo branco. É. Vocês chegaram a ver isso também ou não? Não vi. Eu vi isso já tem muito tempo. É, o que eu vi que o Darth Vader era uma visão mais samurai. Cai justamente a ideia de novo de Jedi samurai, né? Ele usa aquele elmo muito parecido com o samurai, né? É, ele queria um samurai do espaço, o George Lucas, referente ao Darth Vader, né? Aquelas armaduras samurai, né? É, clássica, a forma do elmo dele e da armadura em cima, assim, dos ombros. É parecido. Bem samurai. Aí, e falando... como ele não tinha verba pra montar, montou uma armadura pra fazer o Darth Vader. E falando de armadura, eu acho que de todas as trilogias, a armadura mais incrível é dessa mulher, que é toda cromada a armadura dela. Tipo, o Stormtrooper é todo cromado e ela é uma snipe. Cara, isso é incrível. Sal, é, tipo, parece que ela que é a vilã mesmo. O outro é só tipo um carinha que tá com ela. Ela tem uma imponência, né? No trailer. Só no trailer eu já fico com medo dela, cara. E a atriz é aquela loirona do Game of Thrones, né? Aquela grandona de 1 metro, lá vai cacetada lá. Tá, mas vamos sobre força. Eu tenho uma questão a perguntar a vocês. É, eu tô me baseando nos filmes 1, 2 e 3, que eles tiram sangue do Anakin. O midi-chlorian, né? É, eles fazem análise e falam que ele tem a maior concentração de... Cara, isso é foda. Depois do Mestre Yoda, se eu não me engano. Uhum. O interessante é que ele perde um braço, duas pernas e... Tipo, ele quase morre lá queimado. E como é que... Se essas coisas... Se as midi-chlorians estão no corpo dele e faz ele ter força... Ele perdeu quantos por cento do corpo dele? Isso foi a influência na força dele? Isso eu fiquei pensando pra colocar no programa. Já faz sentido, mano, Pivô. Só que aquele negócio, esse assunto das midi-chlorians, assim que fala, né? Tu erra o nome de todo mundo, tá tranquilo. Muita gente fala que isso aí foi uma viagem maluca do George Lucas. Tinha que manter aquela coisa misticismo. Tanto que só falaram no episódio 1. Não sei se nos desenhos animados falaram. Mas só falou no episódio 1, no 2 e o 3, ninguém falou mais nada, né? Mas, graças a Deus. Então você acha que é um saco. É, eu acho que o George Lucas fumou um lá na hora. É, vamos inventar aí as mitocôndrias, vamos fazer. A história que é uma energia em volta de todo mundo. E vocês acham que o J.J. Abrams vai deixar isso meio que no ar, assim, não vai... Eu espero que não. Espero que esqueça das mitocôndrias. Nunca ouvi falar nisso. Eu acho que aí tu disse, ele quis inventar, quis agregar mais coisa, e às vezes menos é mais. Já era perfeito, entendeu? Não tinha nada que... apaguei o dedo. Só foi no primeiro mesmo? Eu não me recordo. Eu não sei se nos desenhos Ataque Clones fala, né? Mas no, em filme é só na cena do Kaikoujin lá e ela falando que ela teve a concepção lá, né? A força teria dado uma bimbada nela lá e... Eu acho que ali quiseram fazer um lance de Jesus Cristo. Ele não contente Jesus em ter Cristo, colocado exatamente. Lá... Muito na cara de pau, né? Contente de ter colocado o cowboy, o samurai, a princesa de Jabba 4, ele quis colocar o Jesus Cristo na segunda parte. E aí quis aquilo ali. O clérigo. Quis colocar o paladino tarado na segunda parte. Essa passagem de tempo, não sei se vocês repararam, mas as crianças elas nasceram muito rápido ou não? Nos dois últimos filmes, vocês repararam isso? Que os filhos do Anakin com a Jimmy, eles nasceram muito rápido. Ela engravidou, do nada ela já tava. No final do filme ela já tava tendo as crianças. Mas será parece que não é, mas será que não é cagada do George Lucas no roteiro? É, muito estranho. Achei muito estranho isso. Eu mas considerei que não era a tempo ali, que as coisas meio que. A minha pergunta em si, alguém falou bem no início, passou 30 anos, mas 30 anos em função de quê? Porque a nossa passagem de tempo é em função do nosso planeta e do nosso Sol. Lá eles têm diversos planetas, diversos sóis, e aí? Qual é o ponto de referência de tempo? Olha só, eu acho que um dia pra gente é o circo, é quando a Terra faz uma volta nela, certo? Cara, dependendo do tamanho do planeta... pode demorar muito mais. E com dois sóis ainda, o dia ele pode ser muito maior por causa da posição do sol, quando é que ele vai estar. Pode, sei lá, pode ter um dia que dure, sei lá, 72 horas. Sim, então você percebe que a contagem de tempo é diferente. Existe o calendário galáctico padrão. É um ano é 368 dias, um ano é 10 meses, 3 semanas e 3 dias. Eles usam como regra padrão. Nós somos o padrão do universo. E esse calendário galáctico, ele começou a ser contado um pouco antes da Batalha de Ivan. Então, se não me engano, acho que é no Retorno Jedi. Há um calendário padrão. Inclusive, tem até meses. São 10 meses, né? Tem nomes. O primeiro mês é Elona, Quelona, Celona, Telona, Tetona. Brincando, Tetona tem. Nelona, Elona, Melona, Yelona, Relona. É, maluco os nomes, né? Ah, e dizem que numa edição desses calendários aí, a Leia saiu vestida igualzinha que ela tava lá quando ela tava de escrava do Jabba. No Retorno Jedi. Dizem, sabe? Fio. Os mecânicos penduram. Com as tetonas? Lógico que também faz toda uma... Aí eu acho que o 1, 2 e 3, né? Tem toda uma sintonia de... A questão faz bastante metáfora, né? Com a questão de religião, fé, a questão da política que está sempre atrelada. Então, assim, eu não sei como... O que vocês esperam e o que, como vocês veem a questão da força como fé... e aliada à política do local. Eu perguntei a Sif por último, então a Sif agora responde. Claro, as mulheres primeiro. Quer dizer, se a força era envolvida na política, se ela é o quê? Porque na realidade ela corria nos bastidores de tudo, né? Os Jedi. Exatamente. No 4, 5 e 6, se vamos falar de política, é 4, 5 e 6, porque no primeiro a única política que tem é o imperador dominando tudo no lado negro. E o resto querendo se recuperar ali, tentando salvar o mundo. E lembrando que os militares da Estrela da Morte, os militares do Império, eles meio que zombavam. Entre aspas, do Darth Vader. É, eles zombavam. Só você que acredita nessa religião antiga. Falava assim com ele. A sua falta de fé muito me preocupa. Ele só fala isso aí, aquele arrepiozinho na nuca, né? Só que assim, ó, lá nos outros vai mostra um monte de aspectos que a gente não imaginava. Eu nunca imaginei os Jedi daquele jeito ali que mostra. É que é um corpo gigante. É, no 1, 2, 3 você tem gigante. Até conselhos, entendeu? Por isso que eu pus essa primeira trilogia, entendeu? É, mas na política, Ebony, na política mesmo, no Senado, os Jedi não têm peso nenhum. Eles são só mantenedores da paz, se eu não me engano. Eles não têm o peso, mas eles têm um certo livre-arbítrio pra decidir onde vão se envolver ou não. A questão é que assim, ó, parece que eles se retiram muito. Né? Eles estão sempre em cima do muro. Assim. Parece que é como nós assim, podemos ó, tipo manter assim, a paz, não podemos fazer a guerra. É, tipo assim, isso não faz parte do nosso currículo se envolver com isso. Mas ao mesmo tempo, eles permitem que o lado negro cresça ali dentro manipule tudo aquilo e por final vai ser o fim deles, eles não terem levado em consideração o poder de manipulação que o lado negro tinha ali, né? Mas eles não sabiam ali, cara. Eles mas não sabiam aquilo que, ali que... eu não aceito, entendeu? Eu não aceito, porque o tempo inteiro tem aquela coisa assim, ó. Aquilo ali não o quê? Perceberem aquela força tão grande quanto os Jedi são cornos, então. É, isso aí. No caso da força, foram o último a saber. Foram o último a saber do lado negro, cara. Sif, é o seguinte, eu já tive essas brigas ferrenhas com a Dany sobre por que o Conselho Jedi não percebeu, né? O próprio Palpatine viu que o negócio estava muito burocrático, né? Tanto que no episódio 2 eles estavam discutindo se seria... O próprio Mace Windu com o Yoda estavam discutindo se seria interessante ou não. O senador Palpatine assumiu o comando do Império. Eles estavam discutindo política. Eles estavam cegos, na verdade. Eles estavam tão burocráticos. E o que demonstra isso aí era aqueles contrastes com o próprio Guy Conjin. Enquanto que o Guy Conjin era aquele cara mais rebelde, né? Ele seguia mais o coração, mais né? Exatamente, sentimento, a força, o coração. O conselho era frio, calculista, e eles ficaram cegos. Eu não sei se é porque é ambíguo, porque não fica claro, mas eu oscilo, quando eu vejo o Conselho Jedi e tudo, eu oscilo entre enxergar eles como tendo se burocratizado com o tempo, exatamente, eles, tendo se adaptado. E por outro lado, às vezes eu enxergo eles assim como seriam aqueles tipo de monge que acham que o universo tá se regendo, uhum. Que eles não têm que interferir nisso aí. Então eu sinto essas duas coisas, aquele lado meio tempo, entendeu? Uhum. Tipo assim, a gente tá inserido ao mesmo tempo, a gente não tá, a gente tá num outro nível, a gente faz parte de uma outra coisa. Mas ao mesmo tempo, às vezes, se deixa levar como eles se deixavam levar pra aquele lado político ali, né? Dá uma impressão de burocracia ou dá uma impressão de indiferença a troco de não deixar a emoção interferir no que seria o caminho que eles consideram certo. Tanto que eles não querem o Anakin e tudo mais, falam do medo, aquela coisa toda. Eles estão dando a entender que emoções ou fortes emoções não podem fazer parte daquilo. Velho demais ele é. O Yoda já estava marcado essa burocracia no próprio Império Contra-Ataca. Isso que o Prazo falou mesmo. Ele chega pro espírito do Obi-Wan e fala, ele é velho demais. Não tem essa coisa de, já se fosse o espírito do Guy Conjin, velho, vamos sentar a lenha na galera, entendeu? O Guy Conjin é aquela coisa, vamos resolver a parada, né? Então há muita burocracia. Os Jedi são samurais mesmo, são frios, eram pra ser frios, calculistas, né? Aquela honra interestelar. Tipo, segue tanto um código a ponto de não enxergar como exatamente. Esse código já foi corrompido. E ficaram cegos e o próprio senador, o Palpatine percebeu isso aí, usou e abusou, né? Que eles realmente foram ficando muito cegos. Zona de conforto, dele. Zona de conforto. É, eles estavam na zona de conforto. É. Mas ao mesmo tempo tu pensa assim, tá, tudo bem, a maioria tá na zona de conforto, mas tem aqueles que vão se destacar, que são mais deles. Então o Yoda, tu fica pensando, como é que teve uma maldade, uma escuridão tão grande, tão perto dele, e ele nunca percebeu. Aquilo ali eu acho uma falha. Ele pelo menos tinha que sentir que as coisas estavam se deteriorando em algum lugar. Mas eles não acreditavam que os Sith estavam destruídos. Então não tinha por que eles quererem manter um senso de preocupação. Se no conselho, se você falou, eles eram muito burocráticos, eles... estavam seguindo muito as regrinhas. Então, para eles, os Sith já estão destruídos. Então, não tem por que a gente perguntar se existe algum Sith. Até a morte do Kai Kung-jin, né? Novamente, eles estão falhando, Fibo. Porque eles não... O Conde do Cu fala pro... Do cu, viu, Ebony? Do cu. Do cu. Tá bom, dá. Vai, fala pro Obi-Wan que tem... Fala que pro Obi-Wan que tem o cara no Senado... agindo, ele fala a verdade pro Obi-Wan. Olha só, tem um cara no Senado que ele é o Sith e é isso. O Obi-Wan fala: você está mentindo, não é verdade. Estão cegos já. É, parece que assim, que tudo dá a pista, Denise, mas eles vão deixando a situação se deteriorar ali. Então, tipo assim, né? Eles chegaram ao fim e Inclusive em algum universo expandido que eu li uma vez, disseram que o Kai Kojin já tinha sido convidado para fazer parte do conselho. Ele falou, não, eu não quero, não, eu não sou vocacionado para essa parte burocrática. É. meu negócio é ruas, né, entendeu? Então é, você vê esse contraste. Os Jedi dos Cavaleiros da Antiga República ainda tinha traço do Kaikojin, tinha traço daqueles Jedi clássicos, e o Conselho fechadão, né, zona em conforto. Aqui a gente dita a regra pro Jedi novo, a escolinha tá aqui, lanche e merenda da criançada aqui. Agora a gente vê o seguinte, tirando a parte assim, a gente vê na animação, pelo menos, que assim, apesar de ter o Conselho Jedi ali, de ter uma ideia, de ser meio até ditatorial naquele código, naquele tudo, quando tu assiste a animação, tu vê que, tipo assim, os Jedi era quase sua cabeça, sua sentença, né? Porque tinham muitos assim que concordavam, mas tinham muitos ali que tinham o seu próprio código, né? Intriga, né? Acaba gerando intriga, né? O pessoal não era um clubinho, todo mundo pensa de uma jeito só, né? Não era, tinha. Eles eram indivíduos, né? Indivíduos, cada um tinha sua própria... Será que o conselho e a ideia Jedi era anular essa personalidade, ter uma unificação só do código e tal? Ou isso acontecia realmente por, apesar de ter uma ordem e tal, era cada um acabava seguindo seu caminho? É, e só pra finalizar esse assunto... Quem foi o mestre do Kaikonjin? O Conde Dooku, Ebony. Dooku, entendeu? Foi bom, tá bom. Foi o mestre do Kaikonjin. Olha só. Na realidade, foi, como é que é? Foi o Drácula. Foi o Saruman. Foi o Saruman. Ou seja, ele sempre teve um espírito ruim. Ai, que dó, cara. Gente, vamos pra final. Me explica uma coisa. O que o Obi-Wan no capítulo 1 ele parece com o Charlie Sheen? Charlie Sheen? Como que você tirou isso? Que filme tu viu? Tu viu filme errado aí. Tu tá vendo? É Top Gun? Né? É Top Gun? Tava tá vendo? Tomando champanhe enquanto assistia. Caraca! Charlie Sheen é igual trocou ao Charlie Sheen, cara. Meu Deus, que isso? Olha, depois dos churros de porco, essa é a pior. O churro de poucos ainda não apareceu, vai aparecer daqui a pouco. É só agradecer, ó, tem muito assunto pra falar e não daria pra falar em um programa só. É mais pra azeitar e levantar a discussão. Agora vai ter um filme, eu espero. A gente já falou sobre as nossas expectativas e, na verdade, espero muito que vocês curtam. Eu até lá terei visto os 6 filmes e poderei dizer nos comentários algo melhor, mais apropriado. Deixa eu só me despedir de vocês. Gente, até mais. Sif. Adios. Até mais. Bretson. Opa, sou eu. Valeu, galera. Tchau, tchau. E curtam o filme. Vão de cabeça aberta. Vai ser um bom filme. Tem tudo pra dar certo. Eu tô confiante. Acho que vamos começar um novo momento, assim, do cinema. De novo. Nossa. Aleluia. Nossa. Claro, cara. Tá voltando. É? Aleluia. As pessoas mesmo. Que não viram, não tiveram a oportunidade, não tem a expectativa, não tiveram aquela expectativa de assistir o filme no cinema. Esse é o momento. A galerinha nova aí, ó. E até os caras que já viram os filmes antigos estão tendo essa euforia de ver de novo. Fibo. Eu espero que todo mundo que for assistir o filme veja o filme mais com uma visão espiritual da força, né? Que não seja tão crítico como a gente foi no programa todo sobre a ciência ou a pseudociência do Star Wars. E veja mais como uma grande aventura espacial, que é o que Star Wars sempre foi pra mim. Eu acho que é pra maioria dos nerds. E que saia de lá satisfeito, que o J.J. Abrams, ele sabe o que ele tá fazendo. Espero eu. Harvey. Eu ia terminar imitando Chewbacca, mas depois que você falou do Charlie Sheen, Ben Kenobi, cara, pelo amor de Deus. Cara, Ebony, o Conde Dooku. Dooku, Ebony. Dooku, sabe? Tá bom, tá bom. Charlie Sheen, então... meu Deus do céu. Até mais, gente. Foi um prazer gravar esse vídeo com vocês. E pra vocês, antigos, vida longa e próspera. Nossa. Até mais, gente. Até mais.